Boa noite, ouvintes da Rádio Sarau. Estamos aqui ao pé da letra. Bruno Kohl convida hoje um instrumentista, percussionista, compositor, arranjador, produtor musical dentro do nosso convívio artístico aqui no nosso país, uma das referências, junto com Naná Vasconcelos, com Marcos Suzano, o grande percussionista e agora amigo meu, Caíto Marcondes. Tudo bem, Caíto? Como é que vai? Tudo bem? Bem, Bruno, estou ótimo com essa galera fantástica, que eu sei que você já tem muitos ouvintes nesse programa, que é um programa sempre informativo sobre música brasileira, o que é importantíssimo para Muito nós, obrigado né? pela presença aqui na Rádio Sarau, meu amigo. Eu quero dizer que é um marco muito importante aqui no nosso programa, porque nós estamos começando a nossa rádio. E a rádio tem a ideia de, além de divulgar novos talentos, conversar e escutar o que tem a falar nossos grandes ídolos. Esta noite a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira de Caíto Marcondes e o que que ele vem aprontando no cenário musical aqui no Brasil e fora. Caíto, você vem já com um produto internacional, fez um CD na Bélgica, é isso? Eu, na verdade, eu tenho ido muito para a Europa, né? Infelizmente, a nossa carreira acaba se desenvolvendo muitas vezes fora do país por uma série de razões, né? Entendo. E esse é o segundo disco que eu gravo na Europa, apesar de que eu já tive um disco lançado na Europa faz muitos anos já, 1998. Mas gravado mesmo na Europa, eu gravei alguns anos atrás um disco com músicos de vários países diferentes, músicos italianos, holandês, e um disco que acabou não saindo por uma gravadora alemã, Sim. disco gravado com um quarteto de cordas italiano, o Orchestra Quartet, que é um quarteto, e Eli Mirabassi, que é um grande virtuoso de clarinete, Fantástico. e um trombonista holandês chamado Luc Ave Maria, esqueci o sobrenome dele, Bodenstein, Bodenstein. Luc Muito Bodenstein. legal. E Mas esse disco não saiu, esse disco está inédito, a gravadora teve um problema, fechou as portas. E o disco acabou ficando inédito. Esse disco ainda não sei o que vai acontecer com ele. E gravei o ano passado com um grupo que se formou lá atrás, exclusivamente para tocar minha música. Eu tenho muito orgulho disso, inclusive. E que acabamos de gravar um disco ao vivo o ano passado, Sim, né? Lá na Bélgica, que 2011 vou agora. lançá-lo agora. Em 2011, exato, e eu vou lançá-lo agora em outubro, né? Desse ano. Perfeito. E quando você citou a dificuldade que tem em a gente trabalhar a nossa carreira no nosso país, a questão básica é público ou é a parte técnica, Caíto? Olha, hoje em dia, Bruno, eu diria que é público, eu diria que é divulgação mesmo, porque não existe mais muitos bloqueios técnicos, né? Não sei qual é o ponto de vista que você quis dar a essa questão Sim, quer técnica. dizer, O hoje o problema, produto, assim, você disse que o produto, hoje as gravadoras nacionais, elas têm competem em igualdade com o pessoal lá fora, é isso? não, isso sim, mas se bem que a questão de gravadora hoje em dia, isso aí tá muito ultrapassado, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa, teoricamente, é capaz de gravar um disco e lançar um disco, né? Uma questão de você ter uma pequena E empresa. mas a produção em si, a produção artística, tem o mesmo nível também. Isso não é muito, porque os músicos instrumentistas, os músicos de música instrumental, geralmente já têm suas próprias bandas, já batalham, já ensaiam, né? Então, para gravar é sempre muito mais fácil, porque geralmente grava-se tudo ao vivo, né? Música Sim. instrumental não tem por que gravar bases É que eu vejo e coisas. muitos artistas produzindo shows aqui e acabando masterizando, ou até mesmo mixando fora do país, né? Pois é, eu acho que a barreira técnica, do ponto de vista de infraestrutura mesmo, de gravação, etc., isso aí está completamente superado. Quer dizer, hoje grava-se com muito, é muito barato se gravar, Sim. né? Os equipamentos são muito baratos, você consegue gravar com uma relativa qualidade, mesmo que você não tenha condições perfeitas, ideais de estúdios, etc., etc. É possível você gravar dentro de uma qualidade aceitável, não é? Ao vivo, Sim. inclusive, e você guardar até o frescor dessas interpretações com o público e tudo, né? Então, isso tudo é possível. O que eu sinto falta no Brasil é de projeto cultural, o que eu sinto falta é de investimento em pesquisa, né? A música brasileira está aí, ela é muito forte, ela acontece no Brasil e fora, sempre aconteceu, com muita força, porque ela é criativa, Ela chega não é? forte nas pessoas, né? Chega muito fácil e lá fora também. Agora, o problema não é esse. Esse tipo de música mais popular, ela vai bem, não é? O problema sempre no Brasil, e sempre foi, e eu espero que não seja também eternamente, é a questão da pesquisa, realmente, é de você investir em quem esteja criando coisas Entendo. novas, coisas de É, me pesquisa. parece que esse E parece ser em nesse todas as sentido. áreas, né, Caíto? Não só na música, Exatamente. acho que Infelizmente. E aí, o que que acontece? O público no Brasil não tem curso, porque não se desenvolve essa ideia de que o novo é interessante, que o novo é saboroso, leva a outras viagens, entendeu? As pessoas querem ouvir aquilo que a mídia massacra, que eles ouvem na televisão, que eles veem nas rádios, É uma coisa entendeu? parecida, não sei Então, se você concorda comigo, mas é uma coisa parecida com a relação até do voto, né? Parodiando, né? As pessoas têm medo de errar, né? Elas têm medo de ir por um exatamente, evento exatamente. errado, né? Elas têm medo de. Exatamente. Não, e tem outra, esse negócio, você falou muito bem, as pessoas querem votar em quem tem chance de ganhar e deixam de escolher uma pessoa que fosse mais adequada, porque esse não tem Entendo. chance. Eu não sei o que É. significa isso. Eu voto em quem eu acho bacana, não interessa se o cara não tem chance nenhuma, eu voto nele, porque ele merece a minha Eu acho confiança, que é entendeu? uma síndrome de Então, popularidade, né? Um populismo exatamente, desmedido, acho, exatamente. As desmedido. pessoas gostam. Eu vou escutar em quem todo mundo está escutando, eu vou em show de que todo mundo vai, eu me visto igual a todo mundo, eu quero comer a mesma comida que todo mundo come, eu quero pensar da mesma maneira que os outros. Pô, pelo amor de Eu Deus, acho que tudo são vários fatores, né? Se a gente analisar, síndrome de rebanho que me desagrada um cardume, né? completamente. Um Eu sempre cardume, né? Eu fico imaginando é o seguinte, é que se as pessoas não, elas têm uma sensação de que estão Quando elas estão dentro de um lugar novo, onde é pouco popular, eu acho que elas têm uma sensação de perda de tempo. Não sei, é que, Pois ah, eu estou é. perdendo tempo aqui. Porque quando eu sair daqui, É exatamente o eu vou oposto. falar que eu fui no show do fulano, mas ninguém foi, ninguém viu. Isso não me torna excluído, né? Exato, exato. Isso parece até sendo aos poucos sendo fomentado, né, por todos e tal, né? Não, isso aí é fomentado pela mídia. A mídia não quer gente que pense diferente, Bruno. Isso aí é um Ou problema que para pague, eles. pouca gente pague, né? Coisas que Exato. Você não pode pensar diferente. Não, o que que é isso? Não, não, não. Pense como todos. É mais fácil para nós. A gente vende um produto só, de uma cor só. Sabe? É mais E simples, é lá mais fora fácil. o público tem um perfil diferente? A cultura está a milhas de distância, né? Para não dizer há séculos, porque as pessoas têm cultura, pelo menos, entendeu? Não que não haja massificação, não que não se procure colocar toda a nova geração num balaio só, porque também é mais Sim, fácil, entendeu? claro. Agora, isso acontece no mundo inteiro. entendeu? Essa massificação da indústria cultural, indústria mesmo, virou uma indústria. Tem produtos, produtos testados e checados e confirmados como sendo de gosto geral, entendeu? Essa massificação, as mesmas coisas, só existe no mundo inteiro. Agora, quando você toca numa Alemanha, numa Bélgica, numa França, numa Holanda, você sente o interesse que a sua música desconhecida, que não se enquadra em nenhum outro estilo que pode se dizer brasileiro, porque não é samba, não é canção, não é bossa nova, não é chorinho, É entendeu? uma Mesmo uma assim, proposta nova, né, sensorial, né? nova, mesmo assim, você tem audiência, as pessoas gostam, entendeu? As pessoas investem naquilo, porque se sente A que cultura real, aquilo eu é uma vejo assim que é a cultura do se permitir, né? Essa é a verdadeira cultura, né? É de você. Não, é você se aventurar. Eu acho que, Bruno, a palavra. Não é você entrar numa porcaria de uma montanha-russinha na Disney World e saber que aquele negócio cai, mas ninguém se machuca. Quer dizer, de vez em quando machuca, Claro, às né? vezes Aconteceu já. acontece. Mas, enfim, ainda bem, né? Pelo menos Pelo menos as pessoas isso dá mais, não pior é. que dá mais popularidade, né? A possibilidade de morrer ali, né? É, mas é uma possibilidade É, minúscula, né? Então as pessoas vão lá e acham aquilo incrível, é uma aventura. Não é aventura nenhuma, aquilo é uma coisa ridícula, entendeu? É um caça-níqueis ridículo que dá um frio na barriga, exatamente. só isso. Agora, você entrar numa peça de teatro ou num show que tem uma proposta diferente, tem umas peças de teatro aí em São Paulo que eu acho maravilhosa. Você tem que pegar um ônibus e você vai pendurado num cinto de segurança, dentro do ônibus balançando. Tem umas coisas bacanérrimas. Isso sim é aventura. Isso você se colocar numa situação Perfeito. nova. E você sentar num concerto para ouvir música, que é muito menos perigoso, desde que a música não vai nos Claro, seus claro. tímpanos. Nos devidos Aliás, decibéis, é né? uma coisa perigosa, todo mundo vai o tempo inteiro nessas discotecas e raves, etc. É, eu acho que falta esse espírito, cara. Deixa eu escutar um negócio que eu nunca ouvi, porra. Será que isso não pode ser Entendo. bom? Será que isso não é Ô, Caíto, interessante? nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escutar então uma música que faz parte do teu repertório agora, Vamos lá. que é Miguel de Carrinho Novo, que é uma das primeiras canções que você gravou, é isso? Olha, na verdade, ela faz parte. Digamos, ela é muito representativa uma virada na minha vida. Primeiro, porque Miguel é meu filho e meu primeiro filho. Eu já tinha duas filhas, na verdade, do primeiro casamento, mas isso foi uma retomada de um novo relacionamento, o nascimento de um novo filho e a minha entrada, digamos assim, na carreira de compositor e músico realmente, porque eu passei antes disso, tinha passado 10 anos fazendo propaganda, Propaganda. né? Então fiquei enterrado nesse mundo da propaganda e esse disco que eu lancei em 95, que eu gravei, aliás, lancei em 98, gravei em 95 nos Estados Unidos, foi um disco que foi a minha libertação desses 10 anos de trevas, digamos assim. Podemos até um dia sentar e conversar um dia só sobre esses 10 anos, Pois é, não, tem muito né? assunto. E, enfim, um disco que eu gravei com uma formação, hoje eu até que pouca gente já usou esse instrumento aqui, é quarteto de cordas, trombone e percussão, né? Então, essa música é uma bem característica dessa nova fase. Foi uma música que foi, aliás, bastante gravada, até por alguns desses músicos gravaram comigo, em outras versões, que um dia eu te Que passo aí para você isso que é legal, divulgar. né? Você vê o é quase mesmo o teu filho produzindo netos, né? É isso aí. Então vamos escutar, Exatamente. junto com Caíto Marcondes, vamos escutar Luiz Meira. Daqui a pouco a gente volta. Ao pé da letra, Rádio Sarau, voltamos já. Ao pé da letra, voltamos aqui. Acabamos de escutar Caíto Marcondes com Miguel de Carrinho Novo e Luiz Meira. Caíto, quem estava acompanhando você nessa gravação? É um quarteto americano, é isso? Sim, esse disco foi gravado com um quarteto americano chamado Turtle Island, String Quartet, quer dizer, Ilha Tartaruga, né? Esse era o nome que os índios davam àquela região ali de São Francisco e Bay Sei, Area, né? perfeito. Porque eles diziam, como tem muito terremoto lá, eles tinham esse mito de que aquilo era uma grande, na verdade, as costas de uma enorme Ah, tartaruga. que se De movia e vez em tal, quando saía ele nadando. mudava de lugar, né? Muito legal Exatamente. isso. Esse quarteto de cordas, ele se notabilizou, ele existe até hoje, apesar de que com apenas um membro do original com o qual eu gravei, ele se notabilizou justamente por serem grandes músicos oriundos da escola clássica de Sim. cordas, né? Alguns deles vindos da Juilliard School, e que resolveram tocar jazz. Então, um dos primeiros quartetos de cordas americanos tocando jazz, maravilhoso o trabalho deles, e eles concordaram fazer esse disco comigo, foi uma colaboração muito bacana. E o trombone é o François de Lima, que é o nosso querido François de Lima, aqui de São Paulo, que toca na banda Mantiqueira, na famosa e Fantástico, querida banda fantástico. Mantiqueira. Isso. Ô, Caíto, quando se fala sobre. A gente pode dizer aqui que praticamente o teu instrumento é um instrumento popular aqui no Brasil, né? A percussão. E apesar de a gente ter o teu trabalho bem reconhecido na área de jazz, digamos assim, né? É um jazz popular, né? É um pop jazz, né? Olha, eu não chamaria assim, eu diria que é música instrumental brasileira contemporânea. Perfeito. Não, E esse eu procuro. chavão World Music incomoda, não? Não me incomoda nada, porque também não diz É, nada, né? não, World Music mas é música do mundo, eu acho ótimo. acaba, Eu mas acho ótimo. acaba priorizando, parece, são as músicas que o pessoal não consegue classificar, né? Então, não é bom? Perfeito. Porque o meu disco antigamente não sabia onde pôr, porque o meu disco tem um cheiro de música Sim. erudita e ao mesmo tempo ele tem improvisação, portanto ele é o quê? Um disco de música erudita com improvisação, mas ele também tem um cheiro de música instrumental, meio Experimental. com um Tem ritmo marcado, então um não estilo sabia onde enfiar. que está sendo muito popular, que é o estilo chamado invenção, né? Nunca ouvi Nunca ouvi falar, falar disso. já vi Bom, uma classificação. Quando a gente agora entra na invenção. internet, né, a gente vai procurando estilos de música e tal, e aí eu tenho deparado com o estilo invenção, né? Ou seja, os caras Invenção. começam a criar um gênero no algo que é impossível de ter gênero, né? Daí virou, ah, uma invenção. Eu acho engraçado. Viu, Bruno, que necessidade. Eu falo que a minha música é uma música de Caio Marcondes. Eu não sei o que que é. Eu não me importo de É classificar. Eu difícil, né? não É difícil ter pergunto. que se classificar o tempo todo, né? Pois é, eu não, não. Isso é impossível. Eu sei classificar a minha música. Eu não saberia, não persigo esse tipo de informação. Eu não acho que eu precise disso, Perfeito. entendeu? Eu faço a música que eu acho interessante para mim, que eu acho interessante, que eu acho que deve, as pessoas devem, algumas pessoas devem gostar de ouvir, porque eu gosto de fazê-la, Entendi. né? Com a informação que eu tenho. Eu tenho uma formação muito estranha, assim, fora Perfeito, do podemos normal, né? até falar sobre isso aqui. As referências aqui que a gente começou antes do programa a escolher aqui, no próximo bloco a gente vai ouvir, você cita Vila Lobos, que não é só um grande músico, mas é um mito reconhecido aí mundialmente, né? Em todo lugar que se estuda, Vila-Lobos é colocado como uma lenda, né? E nosso querido Antônio Carlos Jobim, que trouxe, que levou um, a, a, a deu, deu, timbrou, vamos dizer assim, o samba no, no, na fora, né? E Hermeto Pascoal, que é praticamente aí uma unanimidade na música mundial. Eu citei os três pelo seguinte, eu vou te explicar agora. realmente me influenciaram e me influenciam. Tem outros que me influenciam, influenciaram também, que Stravinsky, Debussy, tem alguns músicos de jazz, alguma coisa do Miles Davis, isso tem. Mas é principalmente esses três, do ponto de vista composicional. Por quê? O Villa-Lobos, porque ele soube, como ninguém, fez coisas parecidas com o que grandes compositores eruditos fizeram também com o seu material, da sua cultura, né? Como o Toque fez, o próprio Stravinsky, nas fontes da música popular, né? Que eu costumo chamar de música espontânea. Legal. Eu não gosto desse nome folclore, eu acho um negócio de folclore mexer um pouco a museu. Então, eu prefiro música que se parece naturalmente para suprir uma necessidade ritualística dentro de uma Ok. comunidade. Então, música espontânea. E o Villa-Lobos soube usar isso de uma maneira, com uma maestria muito grande, com muita Sim. criatividade. E ele foi um músico erudito que mergulhou mesmo na música popular. Ele tocava violão, que é um instrumento popular, né? Perfeito. E tocava chorinho, tanto é que ele tem tantos choros, né? Ele tem tantas músicas chamadas choros. Sim, e Ele soube inclusive procurava a alma, né? A alma na estava simplicidade aquela. também era muito forte isso também, né? Ele pegava as músicas populares e realmente fazia um trabalho de transformação, um trabalho de estruturas Uma monumentais, né? exploração Usando esses pequenos tempos, a partir de uma exatamente. base, né? E aí ele criava em cima. E o Hermeto Pascoal fez uma coisa semelhante em outra vertente. Quer dizer, o Hermeto trabalhou muito trabalhou com grupos pequenos. Eu estava fazendo ainda arquitetura, o Hermeto me chamou para trabalhar com ele, fiquei 1 ano com ele. Sim. Trabalhando com o grupo dele aqui. E eu considero ele um gênio, porque ele é um grande criador, é um cara também que não tem preconceito com nada, ele sabe se apropriar de coisas de uma forma fantástica, e ele tem, de certa forma, uma coisa mais vanguardista do que o, mais contemporânea que o Villa-Lobos, que o Hermínio usa um conceito, usa ruídos e usa elementos da natureza, Isso é né? impressionante, como ele quer didaticamente trazer a ideia de que tudo tem música, né? Na verdade, não é nenhuma questão didática. Ele tem uma abordagem com música que eu considero um exemplo a ser seguido, porque o Hermeto ele tem uma abordagem muito lúdica com a música. O tempo inteiro é muito lúdico, Muito é muito de brincar, né? brincar, De se divertir com o que está fazendo. brincar de fazer música, entendeu? Brincar de descobrir coisas, descobrir sons. O Hermeto é uma pessoa extremamente alegre e brincalhona e prega peças nas pessoas o tempo inteiro, né? Entendi. E ele faz isso com a música também. A música para ele é uma brincadeira muito séria, né? Porque ele estuda o tempo inteiro. Neto, era um diário, né? Mas Porque a coisa é profunda, né? Ele sim, profundo, experiência profundo. incomum, É uma né? pessoa Trabalhar com ele, né? incomum. Hermeto não tem paralelo, por exemplo. Ele não tem paralelo. Eu não conheço. E a maneira com qual de compor dele também é quase que única, né? Sim, exatamente. Ele é um jorro de informações, assim como com Villa-Lobos. O Villa-Lobos também, os compositores da época dele, europeus, diziam que com uma sinfonia do Villa-Lobos, com o material que ele punha numa sinfonia, eles escreveriam 10. Que realmente o Villa-Lobos ele não se preocupava tanto em fazer desenvolvimentos do ponto de vista Sim. técnico de composição. Mas muita ideia, ele tinha muita música É impressionante. dentro dele, né? Isso é muito, é uma coisa, mas ele é muito fértil, né? O Hermeto tem exatamente a mesma coisa. E o Jobim, para mim, é um cara sintético. O Jobim, ele pegou informações do Vila, Sim. né, assim como da música popular também, e ele criou uma música muito elegante e muito essencial, com poucos elementos. Ele é muito transparente. Compartilhado também, E né, de essa certa forma, né? transparência. Foi capaz de compartilhar tudo isso, né, também com o público, né? Exatamente. Ele criou uma música extremamente acessível e incrivelmente sofisticada, Sim. né? A música dele é muito sofisticada, é muito bem Sim. acabada, né? A harmonia dele é muito bem conduzida. Ele é um cara que perseguiu muito a Sem sonoridade, né, perder o da inusitado, né, do que faz ele um artista, né, também música. surpreendente, né? Sempre trazia o Exatamente. inusitado. Uma melodia muito bem construída, né? Do vista até técnico, se você Sim. quiser, é muito trabalhada, mas com mensagens muito simples. Você vê que as letras, por exemplo, são letras muito simples e muito também muito enxutas, muito essenciais também. Quer dizer, eu considero o Tom Jobim também um exemplo a ser seguido, sob esse Que aspecto, né? perfeito. Tanto musical quanto Beleza, literário. então vamos escutá-los. Vamos escutar Vila Lobos, vamos escutar Tom Jobim e o nosso querido Hermeto Pascoal. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a carreira de Caíto Marcondes, que está aqui com a gente. Ao pé da letra, volta daqui a pouquinho.